DJ Nem das produções de Ipuaraci. Só toca sucesso. Oh,

só traseira. Fala muito interesseira. Só pensaria de tu querendo só traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir me pegar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Vai, cuidado pra elas não te dar perdido e vir me pegar. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá. Várias perdidas que nós sempre encontra e se perde juntos, oh, bom. Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom. Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver, é só aceitar que eu faço acontecer. Mas se caso tu negar, uma chance vai perder, da tua vida mudar e de nunca mais sofrer. Se você aceitar, tu não vai se arrepender, tu pensa e aceita. Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar. Pra mim te fazer, mulher, não hora e nem lugar. Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar. Pra mim te fazer, mulher, não hora nem lugar. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça.